não se entregar assim, como quem nada quer. Não há mulher, irmão, que goste dessa vida. Ela não quer viver as coisas por você. Além das coisas casuais, me diz. te acompanhar. Fiz aquele anúncio e ninguém viu. Pus em quase todo lugar a foto mais bonita que eu fiz. Você olhando pra mim. Alto aqui do sétimo andar. Longe eu vi a você e a luz desperdiçada de manhã. No copo de café. Thank you. ter esses nossos desencontros, mas você passou do ponto. Agora eu já não sei mais. Eu quero paz, quero dançar com outro par, pra variar amor. Não dá mais pra fingir que ainda não vi as cicatrizes que ela fez. Dessa vez era senhora Deus. será. Thank you. deixa chegar o sonho, prepara uma avenida que a gente vai passar. Oh, Passei, eu que lavei os teus lençóis sujos de tantas outras paixões. Ignorei as outras muitas mudas. Vai, depois liga, diz pra sua irmã passar. Outra vez, sem cumprimentar, Se exibindo pra sorrir.